Hoje é 17 de setembro de 2005. Começa agora a 8ª edição do podcast Aline Multiply. Deu na coluna do pequeno jornal Lance. Em mais uma tentativa de manter Jenson Button na equipe, a British American Racing teria oferecido a Williams os serviços de Rubens Barrichello. Para quem não tá por dentro da história, Jenson Button tem contrato para se transferir para Williams em 2006, mas ele mudou de ideia e vai preferir não ir, enquanto Rubens assinou há pouco sua transferência da Ferrari para Barr. Eu já não aguento mais esse Button Gate. Agora vi o Piquet encher minha paciência. O Piquet quer é amolar o Rubens, mas na outra ponta dessa história há uma torcida com os nervos à flor da pele. Puxa, a Williams recusou dinheiro, recusou o motor, pediu o Anthony Davidson e não foi atendida. O que é que eles vão fazer com o Rubinho Barrichello? Tá sobrando vaga lá. Nicky Heidfeld já assinou com a BMW, não pilota mais esse ano. Porque ele sofreu um acidente e quebrou... O que ele quebrou? Além da cara de pau, não sei o que ele quebrou. Digamos que Jenson fique na Barr. Quem vende lá no lugar dele é uma bolsa de dinheiro. Não confundir com malas. As malas ficam na Barr. Será que teremos um novo vestibular? Na minha opinião, Antonio Pisonia não vai aceitar isso. Ele já bateu o pezinho no início desse ano, quando ele perdeu a vaga pro Heidfeld. Já empinou o nariz pela corrida que fez em Monza, isso antes dele jogar tudo fora na corrida da Bélgica. Mesmo com o que aconteceu na Bélgica, ele ganhou uma vaga para o GP do Brasil. E se ele tiver que passar por uma disputa de novo e perder de novo, ele vai embora. E por que que eu ligo? Porque no ano que vem a Williams terá o terceiro carro e é só o que me faltava, né? Além de ter que implorar, pelo amor de Deus, alguém para pilotar o segundo carro, ainda teria que correr atrás de test driver. Vai que sobra pro Piquezinho. Me poupe. Conversando com o Marcelo, eu disse que o que mais me estranha é não ver uma fila de pilotos na porta da fábrica. Exageros à parte, o desempenho da Williams foi causado por uma série de circunstâncias que vão sendo resolvidas pouco a pouco. E o trabalho de desenvolvimento do novo pacote é também responsabilidade de um piloto, que chame para si o trabalho. O Rubens disse que não saiu da Ferrari antes porque não tinha nada melhor. Jenson diz que não quer dar um passo atrás na carreira, mas a BAR está atrás. Hoje é 17 de setembro de 2005. Começa agora a 8ª edição do podcast Aline Multiply. Deu na coluna do pequeno jornal Lance. Em mais uma tentativa de manter Jenson Button na equipe, a British American Racing teria oferecido a Williams os serviços de Rubens Barrichello. Para quem não tá por dentro da história, Jenson Button tem contrato para se transferir para Williams em 2006, mas ele mudou de ideia e vai preferir não ir, enquanto Rubens assinou há pouco sua transferência da Ferrari para Barr. Eu já não aguento mais esse Button Gate. Agora vi o Piquet encher minha paciência. O Piquet quer é amolar o Rubens, mas na outra ponta dessa história há uma torcida com os nervos à flor da pele. Puxa, a Williams recusou dinheiro, recusou o motor, pediu o Anthony Davidson e não foi atendida. O que é que eles vão fazer com o Rubinho Barrichello? Tá sobrando vaga lá. Nicky Heidfeld já assinou com a BMW, não pilota mais esse ano. porque ele sofreu um acidente e quebrou... O que que ele quebrou? Além da cara de pau, não sei o que que ele quebrou. Digamos que Jenson fique na barra. Quem vende lá no lugar dele é uma bolsa de dinheiro. Não confundir com malas. As malas ficam na barra. Será que teremos um novo vestibular? Na minha opinião, Antônio Pisoni não vai aceitar isso. Ele já bateu o pezinho no início desse ano, quando ele perdeu a vaga pro Radka. Já empinou o nariz pela corrida que fez em Monza. Isso antes dele jogar tudo fora na corrida da Bélgica. Mesmo... com o que aconteceu na Bélgica, ele ganhou uma vaga para o GP do Brasil. E se ele tiver que passar por uma disputa de novo e perder de novo, ele vai embora. E por que que eu ligo? Porque no ano que vem a Williams terá o terceiro carro e é só o que me faltava, né? Além de ter que implorar, pelo amor de Deus, alguém para pilotar o segundo carro, ainda teria que correr atrás de test driver. Vai que sobra pro Piquezinho. Me poupe. Conversando com o Marcelo, eu disse que o que mais me estranha é não ver uma fila de pilotos na porta da fábrica. Exageros à parte, o desempenho da Williams foi causado por uma série de circunstâncias que vão sendo resolvidas pouco a pouco. E o trabalho de desenvolvimento do novo pacote é também responsabilidade de um piloto, que chame para si o trabalho. O Rubens disse que não saiu da Ferrari antes porque não tinha nada melhor. Jenson diz que não quer dar um passo atrás na carreira, mas a BAR está atrás da Ferrari e da Williams no campeonato de construtores. E se seus carros estão se saindo bem, não é por méritos próprios apenas, é porque as grandes estão com problemas. Isso é claro. A vice-campeã do ano passado será a sexta colocada esse ano e a covardia do seu queridíssimo piloto acomodado é um dos motivos. Agora, a pergunta que não quer calar. Se a sede da Petrobras é aqui no Rio de Janeiro, por que foi que eles levaram o FW26 para Santa Catarina? Desagradáveis. Agora, momento, o Roto falando do esfarrapado. Notícia, 16 de setembro. Diretor da Ferrari confessa que o chassi do F2005 é ruim. Vocês ouviram como música de fundo É Saudade, um pagode de uma bandinha fuleira chamada Inimigos da HP. Agora eu vou tocar uma musiquinha. Eu não vou tocar inteira, não, porque eu ainda tô me debatendo em dúvidas sobre como usar músicas de outros, quais são as implicações legais, se eu devo, se eu não devo, se eu vou pra cadeia. Não, é sério, gente. Eu vou tocar um pedaço razoável de Sueños, do CD Mi Sangre de Juanes. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad. Sueño con morir de viejo y no de soledad. Sueño con ir a trabajar y mucho más. Sexta-feira, eu estava comendo macarrão quando me ocorreu o seguinte. Eu posso deixar o marmitão esquentando por 20 minutos ou uma hora e meia, tanto faz, que o macarrão sempre fica morno. Eu descobri que macarrão é isolante térmico. Sabe o que isso significa? Significa que o meu ticket está atrasado. Eu gostaria muito que me pagasse. Los Hermanos, ainda Los Hermanos. Essa semana eles foram à Rádio Transamérica, deram uma entrevista sobre o novo disco e sobre o show que aconteceu no dia 11 de setembro no Claro Hall, a maior casa de shows do Rio de Janeiro, pelo menos em capacidade de público. Eu decidi não ir a esse show porque eu queria ver a poeira do disco 4 assentar, eu queria ver o comportamento dos fãs e o que eu li. E o que eu escutei deles mesmo não me agradou muito. O disco 4 é um disco que vai concorrer pela MTV Brasil a melhor disco de MPB. E aí vocês veem o caminho que eles tomaram, né? E o público, 8 mil pessoas lotaram o Claro Hall para cantar todas as músicas a plenos pulmões do início ao fim. Eles tocaram todas as músicas do disco novo e algumas dos discos antigos. Agora me explica, como é que alguém que canta essa música... Vai cantar com o mesmo entusiasmo, com a mesma empolgação, essa música. Como vai você? Levo assim calado de lado do que sonhei um dia. Como se a alegria recolhesse a mão pra não me alcançar, poderia até pensar que... Sobraram quem? Sobraram os fãs messiânicos, os fãs que colocam a banda acima de tudo, que amam incondicionalmente tudo que a banda passa e que vão querer me trucidar, me esquartejar em praça pública. Sinto muito, esse Los Hermanos de agora... Eu considero bom, mas eu não vou a um show assim. O show deve ser muito bom, mas não é um show de rock pra gente pular e cantar plenos pulmões. Pelo menos não é pra mim. E fazer parte de uma seita, isso realmente não é pra mim. Agora há pouco eu comentei sobre as minhas dúvidas a respeito de uso de músicas no podcast. Então, eu quero comentar a iniciativa do grupo argentino El Otro Yo. Eles colocaram no seu site o seguinte anúncio. Recebemos todo tipo de material, áudio completo ou fracionado, vídeos e fotos que o público tenha registrado da primeira parte de Viaje de Luz, que é o nome da turnê que o grupo está fazendo desde maio e terminou essa primeira parte em 26 de agosto pelo norte e centro do país. E eles estão dizendo que vão fazer um projeto especial. Estão dando a direção aqui para onde o material deve ser enviado. Isso me faz refletir que a divulgação feita por pessoas que gostam dos artistas, por fãs, por admiradores, é muito melhor, muito mais sincera e muito mais efetiva do que... de um executivo de marketing, né? E parece que eles estão percebendo isso. Eu garanto pra vocês que eu não recebi nada pra tocar a musiquinha do Juanes e também não vou receber nada pra tocar essa música do El Otro Yo. Do disco Esperrismo Pecadores. Por las noches ruegan al cielo. Nunca serán perdonados. O programa tá bem diferente dos outros. Eu não faço a menor ideia no que vai dar isso. Não há ainda um formato estabelecido. Agora eu vou experimentar. Vocês devem estar gostando das vinhetinhas, dos efeitos sonoros. Eu estou apanhando para configurar isso tudo. Tô apanhando do Audacity, como sempre. E é porque, como eu já escrevi lá no blog, o programa agora está adaptado ao formato podcast. E daí? E daí que agora vai ter mais gente ouvindo minhas abobrinhas? Eu não sei porquê. Até agora eu encontrei podcasts interessantes, feitos por jornalistas, por gente que tem alguma coisa relevante a dizer, o que não é o meu caso. Mas eu acho melhor parar de ficar falando mal de mim mesma, senão as pessoas vão parar de me ouvir, né? Ah, que ótimo. Agora tem a companhia de um carro de som que tá anunciando o sorteio de uma bicicleta aqui no supermercado Maria Sul. Se o meu microfone for bom mesmo, vocês vão acompanhar o sorteio. Não há nada que eu possa fazer. Bem, esse podcast tem a nova sessão Pedido dos Ouvintes. O pedido de hoje vai pro Marcelo, meu marido. Eu solicitei o pedido dele, né, antes que ele saísse para trabalhar, e nós chegamos a um acordo. O pedido é dele, mas nós chegamos a um acordo. Na semana retrasada, enquanto eu estava aqui gravando, ele, meu irmão, minha mãe e minha cunhada estavam ali na sala assistindo um programa de clipes. Começou Bio, do System of a Down. Meu irmão começou a cantar. Minha mãe ficou horrorizada. Aí a minha cunhada reclamou que ela detesta a música. O meu marido acompanhou o meu irmão, cantou. Aí minha cunhada e minha mãe reclamaram mais ainda. Ouvindo esse balbúrdio, eu daqui de dentro do quarto parei a gravação para cantar junto com eles. Então, o pedido do Marcelo, que vai diretamente para a Michelle, para minha mãe, Cissa Nopadal, Bió. Não digam que eu sempre canto. The question is, what is a manamana? The question is, who cares? We'll be right back. Michelle quer reclamar da música. Reclamar como? A única coisa que eu posso dizer é que essa música é escrota, música ridícula. Uma música para um bando de marmanjos ficar lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Que ridículo isso, isso é horripilante. Não dá, não dá. E assim eu vou me despedindo, espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu agradeço do fundo de coração todos os comentários que eu tenho recebido. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada, Tânia. Você é um amor. E até a próxima. Beijo.